quem constrói as grandezas. Transforma teu gesto num verso de amor. Acende na face o clamor das certezas e a mágoa profunda da mão que negou. A voz que conduz a canção do universo põe calma nos ventos e fúria no mar. Transpõe o rochedo e promove o regresso da ave guerreira que traz o luar. É a tua emoção que põe cores no mundo, dá forma e sentido às pedras que rolam no chão. Revela os segredos do vale profundo, aonde a ciência com toda a verdade se rende à razão. E quando a saudade na porta te bate e choras o pranto da desilusão, a dor que te arrasta reduz e abate da tua emoção. Chora